lá do alto. É belo como a íris, os olhos de Deus, de Deus. E no repique, no batuque, no choque do aço, eu quero penetrar no laço afro que é meu e seu. E vem cantar, meu povo, vem. Lá vem a negrada que faz o astral da avenida. Mas que coisa tão linda quando ela passa, me faz chorar. Tu és o mais belo dos belos, traz paz e riqueza. Tens um brilho tão forte, por isso te chamo de pérola negra. Tu és o mais belo dos belos, traz paz e riqueza. Tens um brilho tão forte, por isso te chamo de pérola. Chamo de...